Olá, olá, família brasileira que assina este site maravilhoso, tudo bem? Novos assinantes, bem-vindos. Peço perdão pelo vacilo aí, pelos problemas que a gente teve no servidor. Já estou xingando bastante o servidor, a gente mudou o tema do site lá no WordPress para ficar mais profissional. Só que isso acabou onerando o servidor, pacas, mas está tudo solucionado já. E a gente já conseguiu adicionar quem tinha assinado o site aí nessa oferta podcast, que é o nosso cupom. Eduardo Miceli, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem comigo. Não, não Contigo. tem pauta, você sabe, né? Eu sei, é porque acabou a temporada, né? Não tem pauta. Então, eu tenho muitas ideias aqui para esse podcast. A gente fez as piores derrotas. Você quer fazer piores erros como analista? Não, porque eu não tenho uma memória tão boa para lembrar o que eu errei tanto assim. E provavelmente porque nos xingaram pacas também, né? Depois de algum erro, que já aconteceu algumas vezes comigo. O erro, entre Mas. aspas, que mais me xingaram não foi um erro, né? Que eu falei que os Eagles vão ficar na frente dos Cowboys ano passado. Ano É, retrasado. te xingaram, mas você acertou. Acertei. Mas aí os Cowboys já cobraram essa vacilação aí. Mas eu Bom, não falei Temer nesse acabou ano. a dinastia. É verdade, não falou. Temer acabou a dinastia, que é o clássico, né? Mas tem alguns outros erros, que nem esse ano eu previa que o Braxton Berrios, foi draftado no final do draft pelos Patriots, ele teria um impacto grande, mas ele machucou. Sim, exatamente. Daí, Pô, aí também não tem muito como cobrar, né? né? Não tinha muito como cobrar. Outro erro meu, temporada 2017, eu previa Derek Carr MVP. Eu acho que eu, nem eu cheguei tão longe. Você não chegou tão longe. Calma, em 2016? 2017. Ah, não, aí não, aí Antes de 2017. não. Não, aí eu não cheguei tão longe, mas eu esperava algo muito melhor. Isso sem sombra de Bom. dúvida. Então a gente está devendo alguns podcasts para os nossos sócios. Né? Gente, não tem pauta, a gente pede desculpa. Obviamente, semana que vem a gente vai fazer podcast de sócios para o Super Bowl, óbvio. Mas nessa semana nada acontece. Então, a gente vai fazer um grande fluxo de consciência. O título do podcast é Fluxo de Consciência. É como se eu e o Eduardo Miceli estivéssemos no bar. Claro que a gente não ia estar no bar a 1h28 da tarde, né, de uma quinta-feira. Se você Ou tivesse iria. nesse calor aqui, você estaria. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, capaz que eu tivesse com você num bar. É possível. É Exatamente. bem possível. Eduardo, estou pensando em adotar um gato. Gosto muito de gatos e sou muito alérgico. Você é alérgico? Sou. Então, se você viesse me visitar aqui, você não ia poder entrar na minha casa, por Não, exemplo. eu poderia. Eu ia dar uma passada mal, ia ficar vermelho, inchado, ferrado. Mas eu iria, com certeza. Tomaria um antialérgico. Esse tipo de coisa. Um Allegra. Um Allegra resolve. Eu não sou Tá. muito do remédio, cara. Tipo, as pessoas falam: porra, hoje eu tomei não sei o que, não sei o que pra aguentar e depois para não sei o que, não sei o que. Eu falo, que isso? Eu não sei nem metade desses nomes que você tá falando. É uma coisa meio impressionante. E como que tá a dieta? Porra, bombando, lindo e maravilhoso. Já perdeu quantos quilos? Cara, desde que eu comecei, uns 4. 4 É, quilos? nesse ano, né? Nesse Caramba. mês eu perdi 4 quilos. Parabéns, Dudu. Obrigado. Eu tava forte na dieta. Aí eu almocei anteontem. Acabei comendo um waffle aí. Até postei no Instagram. E as pessoas começaram a me cobrar. Mandando, respondendo o story com Nelore. KKKKKK. Ser humano é maldoso, Eduardo Miceli. Bastante. Ser humano é maldoso. E aí, ontem à noite, tive visita aqui em casa e comi uma pizza. É, eu não como pizza há um tempinho já. Então, eu tô me sentindo meio mal, assim. Tô me sentindo triste em relação a tudo isso. A única coisa que eu comi fora da minha dieta esse ano foi o sanduíche que a gente comeu junto aí em São Paulo. Que sanduíche você comeu? Ah, não. Não foi sanduíche que a gente pediu. A gente Não, não, não. pediu queijo empanado. Na ESPN também. Ah, foi. Teve aquele sanduíche lá que a gente não pode falar o nome. Por motivos legais Por motivos e legais. contratuais, a gente não pode falar o nome do sanduíche, mas estava muito bom mesmo. Muito obrigado às pessoas que mandaram. Então, Dudu, aí eu saí da dieta. Sabe o que eu fiz ontem? Eu comprei. Acho que as pessoas estão gostando do podcast, porque tá um fluxo de consciência mesmo, né? É Todas as lógico. groselhas que a gente não falou nas últimas semanas porque não tinha espaço, a gente está gastando agora. Eu comprei um monte de marmita fit, frango batata doce apenas. Bonzão. Mas eu não tô com tempo de ir na academia, então eu não estou emagrecendo tanto como eu gostaria. E eu tô meio frustrado, eu quero a sua opinião. Agora é como se eu estivesse mandando um áudio no WhatsApp, Ok. que eu mando vários, inclusive, né? Para quem não sabe, aí em casa, eu e o Eduardo Mistério conversamos bastante. Ainda dá tempo de eu ficar firme na dieta pro Super Bowl? Porque hoje é dia 24, dá, hoje pô. É 15. Cara, tem que começar em algum lugar, né? É sempre assim. Eu acho que você fala, ah, não, na segunda eu começo, virando o ano eu começo, no meu aniversário eu começo, você só tá adiando o que você já pode fazer a partir de hoje. E aí você vai ficar, ah, não, eu poderia ter feito isso antes e não fiz porque, sei lá, eu queria comer batata frita. Você quer trocar o seu bem-estar, a sua saúde, por um momento efêmero de satisfação com a batata frita? É isso? Eu não acho que é o caso. Acho que dá tempo e você tem que fazer isso. Tô emocionado. Não é bonito? Curte até de dor, de emoção. Porque... Não, tô respondendo a uma pessoa que você imagina quem é. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Então, é... que disse, inclusive, que minha foto nova do WhatsApp está numa péssima qualidade. Deixa eu ver. Tá mesmo. Não, tá bom, parece que você imprimiu o negócio em papel de pão. Ah, velho. Que nem Tibia. Tibia, o jogo de computador. O negócio é... Rodava em papel de pão. Você jogou muito Tibia? Porra! Era o meu jogo quando eu era moleque, cara. Eu jogava. Mas é uma coisa que eu tenho com videogame? Eu tenho alguns períodos de fixação, mas eu não fico, tipo, absolutamente viciado. Aí eu falo, ah, eu amei esse jogo, vou jogar ele bastante até eu terminar ele do jeito que eu quero. Mas se eu perceber que isso tá tomando a minha vida, eu paro. Eu falo, opa, calma, isso tá tomando muito mais tempo do que deveria. Aí eu paro de jogar. Quantas vezes isso aconteceu? Praticamente todos os jogos que eu jogo. Todos os jogos? Assim, não, lógico. Eu não tenho mais idade pra alugar uma fita, sentar com um jogo que eu não gosto e jogar ele até o final. Se eu não gosto do jogo, eu simplesmente largo o jogo. Dane-se. Mas você dropa, tá. Sim, eu não vou... Cara, não tem essa coisa. Ah, não, eu comprei este jogo. Ele é uma merda, mas eu comprei, então vamos jogar. Não. Eu largo o jogo, cara. Tipo, não largo, tipo, vou nunca mais jogar isso. Mas, cara, você tá me fazendo mal. Eu vou fazer sessões reduzidas, vou jogar um pouquinho, jogar de vez em quando, jogar quando tiver amigo jogando. Com qual jogo você está assim neste momento? Pior que agora, eu tava jogando Destiny 2 com uma galera aqui no computador. Eu ganhei de presente o código do Forsaken com os negócios. Presente de aniversário. Joguei uns 2-3 meses. Aí eu percebi que no final do ano também eu tava um pouco pra baixo. Com as dificuldades do mercado de trabalho, que faz parte. Mas... E aí eu tava tomando muito tempo da minha vida e falei, cara, não tá fazendo bem, sabe? E nem com bebida. Eu tava um pouco bebendo demais. E não demais, tipo, bebendo todo dia pra cacete. É tipo, quando eu bebia bastante, acordava mal, dormia mal. E chegou depois do Réveillon, falei, cara, tô meio cansado de beber, tá ligado? Mas bebendo bastante quanto? Tipo, quanto de uísque, por exemplo? Não, eu não tomava tanto uísque, não. Eu tomava muito mais cerveja. Cerveja dá aquela inchada, você fica gordo, você dorme mal. E eu fiquei, cara, chega. Eu aluguei uma chopeira no final do ano aqui em casa, né, cara? Aí sobrou pra cacete. Então eu tive que fazer, tipo, uns 3 eventos forçados aqui em casa com alguns amigos pra dar cabo da chopeira. E não deu, não deu. Era muito chope. Aí você bebendo, eu falei, cara, cansei dessa porra, não aguento mais. Não aguento mais, saco cheio. Aí as pessoas, porra, hoje vou beber pra cacete. Eu fico falando, cara, meu Deus. Eu não... E o que você fez com a chopeira? Era alugada, né, cara? Voltou pra Brahma Chopp. E você alugou por quanto tempo? Eu aluguei... Na verdade, acontece o seguinte. Eu aluguei ela no dia 29 para devolver no dia 2 de janeiro. Só que no dia 2 de janeiro... Peraí, eu tenho uma pergunta relevante. Esse podcast tá bom. Eu tava com poucas esperanças sobre esse podcast, mas ele tá começando a crescer no meu coração. E o Super Bowl? Porque eu bem me lembro que antes do Super Bowl 42, do 52, você me mandou uma foto de uma chopeira. É verdade, pro Super Bowl, cara, eu nem sei se eu vou fazer algo em casa, eu não tô muito animado. Ah, não acredito, sério? Por quê? Porque quando você faz alguma coisa na sua casa, você é o anfitrião, não é verdade? Isso por natureza. E você acaba não vendo tão bem o jogo quanto você gostaria, porque, ah, quebrou um copo aqui, o cachorro tá latindo, você tem que pegar mais, sei lá, amendoim, a chopeira despirocou, esse tipo de coisa que você tem que resolver. E não pode esperar, tipo, ah não, espera dar o Doug Peterson pedir um timeout pra eu poder fazer isso. Não, tem que ser agora. E sendo agora, eu meio que perco um pouco do fluxo do jogo. Eu só consegui ver com muita atenção a partir do Philly Special. E mesmo assim, eu tive que parar várias vezes. Então, esse Super Bowl, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho uma camisa do Todd Gurley, é a única camisa dos dois times que eu tenho. Eu vou usar, eu não sei se vou pra um bar, eu não sei se eu faço alguma coisa na casa de alguém. Enfim. Será que as pessoas vão te reconhecer e vão te xingar que você não tá torcendo pros Patriots? É, paciência, né, gente? Porra. É, não tô torcendo pros Patriots porque... Ah, não é meu time, tá ligado? E eu comprei a camisa do Todd Gurley ano passado porque ele me ganhou a Liga de Fantasy. Então eu quis prestar essa homenagem pra ele. É, eu tenho uma do Le'Veon Bell por conta disso também. Exatamente. Então, bicho. É isso. Aliás, você viu a ideia que eu dei no Twitter? Qual? Um fantasy ao contrário. Que não é ideia, não é minha. Isso já existe. Ah. Não, basicamente, faz mais pontos quem tem mais interceptações. Ah, eu já tentei fazer uma liga dessa. O João Maurício, que escreveu com a gente, fez uma liga dessa e era muito ruim. É muito difícil. Era ruim? É muito difícil. Por quê? Porque você não tem como prever isso, cara. Tipo, você quer pegar o cara que vai pior, tá ligado? Às vezes o cara não joga e é difícil. Aí ele vai pro banco, tipo Blake Bortles, assim. É verdade, não tinha parado pra pensar por esse lado, agora eu fiquei chateado. É interessante, mas assim, bom, não deu certo quando a gente tentou. E qual jogo você está jogando bastante além de Destiny 2, Eduardo? Nenhum. Stardew Valley, que você deu a dica pro nosso ouvinte. Você parou de jogar? Parei, porque, bom, estava tomando muito tempo do meu dia a dia. Mas não tem nada que eu esteja jogando não, cara. Eu também tomei uma decisão de parar de ficar jogando videogame pra cacete. E comecei... Por quê? Porque eu quero ler, porque eu quero ver os filmes, porque eu quero estudar, porque eu quero ver as séries que eu preciso ver pra melhorar a minha escrita e meu conhecimento dramatúrgico. Faz parte. Faz parte, bonito. São escolhas, bonito. São escolhas. Eduardo Miceli só dá bons conselhos nesse podcast. Você ouvinte já deve ter percebido isso. Um homem extremamente sensato. Estou vendo fotos aqui minhas, Eduardo Miceli, de 2014. Ah. Tô triste. Por quê? Tô triste, porque eu tava bem mais magro. Eu tô um Nelore. Ah, mas isso aí é a idade, chega. Não, mas estou triste. Não, não tem essa de idade. Tenho 27 anos, velho. Tom Brady tem 42 e tá magro, pô. Porra. Você pega as fotos do Tom Brady com 2002 e hoje, pô, mano, ele era tipo um Nelore. Gente, atleta de alto rendimento, amigo. Tem como não. Ué, mas eu posso ser um atleta de alto rendimento também? É, pode. Não posso? Pode? Como você pode? Ah, eu precisaria ficar milionário pra isso, né? Começa por aí. E você, se fosse quarterback de algum time, você certamente conseguiria fazer isso com mais facilidade. Sim. Eu não tô com tempo de jogar videogame também, Dudu. Isso tá me deixando meio chateado. Mas eu tô com vontade, mas eu não tô com tempo. Assim, né? Eu tenho que correr muito atrás. Porque eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa pra escrever. E eu preciso escrever pra botar minha cara aí. Você tá bonito, maravilhoso na ESPN todo domingo. Você tem esse feixe na sua vida. Te deixa um pouco mais safo. Mas... Safo. E é isso. E aí eu tenho que correr atrás e tô um pouco desesperado. E faz parte. Muito bom. Muito bom. Você é meu orgulho. Tomara. Tomara que seja. É, eu estou querendo te animar, meu querido. Vou animar. Juro. Amanhã lança Resident Evil 2, o remake. Estou extremamente chateado, né? Porque a Capcom escolheu a pior semana do ano para fazer esse lançamento aí, que é a semana antes do Super Bowl. Mas eu vou acabar jogando só em fevereiro. Red Dead Redemption 2. Ainda não consegui jogar. Tá difícil a vida. Tá difícil. Porque quando você é criança, você não tem dinheiro para comprar todos os jogos que você quer. Uhum. Quando você é adulto, se você tiver com um emprego legal, tal, você pode comprar os jogos, porque, tipo... Né? Uhum. Não é tipo carro. Os meus gostos não são tipo Maseratis, Porsches, etc. Videogame pra mim é um gosto que eu tenho que não é tão caro. E tipo, não sou que nem um certo membro de nosso site que vai lá e compra o iPhone 8. Caguei denúncia. Pra isso. Né? Denúncia. Tô trazendo essa denúncia aí. Espero que ele ouça o podcast depois. Porque eu tô trazendo essa denúncia aí dessa sustentação. Tô cagando pra isso. iPhone 10, iPhone 8, dane-se. Então, sou um homem de gostos tranquilos. Nunca comprei um carro zero, por exemplo. Acho um custo extremamente estúpido. Que mais? Não faço questão de comprar. Quando eu bebo uísque, não faço questão que seja Gold Label. Eu bebo Red Label de boa. Justo. Entendeu? Cerveja. Ah, eu quero tomar cerveja artesanal. Foda-se. Vou tomar Heineken mesmo. No máximo, Heineken. Tipo, de mais cara, assim, sabe? Mas se você vier pra mim com a Cristal, que o slogan da Cristal é o melhor slogan que tem. Ué. Plano C. Ela mesma assume que ela não é a primeira opção das pessoas. Então, rolar Cristal também rolou. Enfim, muitas groselhas nesse podcast. Vamos terminar com alguma sugestão de série, meu querido? Sugestão de série. Você está assistindo? Eu comecei a ver o The Assassination of Gianni Versace, porque entrou no Netflix e fiquei curioso. Ou os mesmos produtores do O.J. Simpson, mesma série, né? Porque a série é antológica, ou seja, cada temporada está contida dentro de si mesmo. E a primeira temporada foi justamente o caso do The People vs. O.J. Simpson. E a segunda temporada é The Assassination of Gianni Versace. E eu vi dois episódios, é interessante, é muito bem atuada, muito bem produzida, etc, etc, etc. Mas vamos ver onde ela chega. Mas se vocês quiserem uma série, uma recomendação excelente, já falei no podcast, Marvelous Mrs. Maisel é a melhor comédia. A melhor comédia que tá rolando, é a melhor série que está rolando aí no universo mundial do universo. No universo mundial, que bonito. Então é isso, né, querido? Eu acredito que seja, com E no final. Foram 20 minutos maravilhosos nesse podcast de sócios. Não tem pauta, as pessoas estavam reclamando o quê? Que a gente não tinha groselha. E é o que a gente fez. Na verdade, groselha exclusiva. Uniu o útil ao agradável, a groselha virou exclusiva. Ainda estamos devendo, queridos sócios, um podcast de videogames. Certo? Certíssimo. Estamos devendo isso. E o podcast bêbado também, que aí vai ficar mais pra frente, porque a gente tá de dieta, né? E álcool. Álcool é complicado. Álcool é horrível. Pra dieta é péssimo. É. Então é isso, meu querido. É isso. Semana que vem a gente volta com o podcast sócios de pauta futebol americanizada. Perfeito. Certíssimo. Certo? Então é isso. Gente, vai ter um podcast a mais essa semana, aproveitando, esse é aberto para todo mundo, que vai ser com o Léo Andrade, ele conversou comigo essa semana, a gente vai fazer sobre times quentes e times frios, tá? A gente vai gravar no sábado, então tem muito podcast essa semana, semana que vem também, e não sei como está a agenda de Eduardo Miceli para gravarmos, a gente acerta depois, mas pelo menos o principal tá no gatilho, e pelo menos o dos sócios, ok? Tem muito duelo pra gente falar sobre o Super Bowl, Marcus Peters contra os wide receivers dos Patriots, linebackers dos Rams contra o Julian Edelman no meio do campo, que os Chiefs fizeram um trabalho horrível com isso, o Dante Fowler Jr. contra o jogo terrestre, por exemplo, tem muita coisa legal pra gente falar, o miolo da linha ofensiva contra o Aaron Donald, Brady contra Goff, que embora não esteja em campo ao mesmo tempo, vira aquela questão de boxe, né, de um dar um soco, o outro ter que responder depois, esse Super Bowl vai ser bem legal. Como o Eduardo bem falou, né, antes das finais de conferência no Twitter, o Dudu disse que qualquer fosse Super Bowl, a gente estaria muito bem servido. E acho que é o caso, né? Não tem nenhum Super Bowl que seria ruim. Então é isso. Então é isso. Beijo, gente. Vamos gravar o podcast principal agora.